Na verdade, eles eram suspeitos no momento da abordagem, mas ficou se caracterizado uma formação de quadrilha. 288, formação de quadrilha. E veja só o que a polícia militar apreendeu, tanto nos veículos quanto nas residências dos suspeitos. Essa pistola aqui, 7.65, de 15 tiros. O que chama a atenção é esse armamento aqui. Na verdade, é um fuzil alemão. Artigo 10. Porte ilegal. Dois homens vinham há uma semana vendendo drogas. Artigo 12. Tráfico de drogas. A mistura perfeita. Ingredientes indispensáveis da violência. A verdade vem à tona, serão esclarecidos. Delitos, invasão a distritos, assalto a banco, casa lotérica, rende o gerente. Eu faço ajoelhar e calo a boca dessa puta histérica, que pensa em alarme, em fazer fuzuê. Se eu escutar a sirene, vou matar meio mundo. Eu vou botar pra fuder. E aquela piranha que tenta se defender atrás da porra de uma blusa, e o boy assustado com a chave na mão do seu Audi na rua. Não esquenta, maluco, faz a boa, tá lá fora o carro da fuga. O oitão é seu brinquedo, a marionete é o cuzão que pensa em virar herói no apertado botão. Se não ganha na loto por pontos marcados, vai a força, maluco, por burguês metralhado, por gatilho apertado, sentimento de assassinato. Com sucesso, vida salvo, mercenário ataca, agilidade e calma, pureza sem compaixão. Que demonstra o ódio do nosso povo na fração de segundos, no rendimento da agência, na invasão da mansão. Que dá soco na sua mulher, que joga tudo no chão. É não, cuzão. Nem aí o seguro cobre, é apenas um detalhe. A verdadeira carapuça que revela seu traje covarde atrás do segurança. Não é blindado, é ser humano. Meu povo não se cansa, sentimento assassino. Meu alvo certo é minha mira. Chame por Deus, peça perdão. 5-7 em ação, cuzão. Boy versus chacina. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Quem mata mais chora menos, o seu capote me faz sorrir. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Quem mata mais chora menos, o seu capote me faz sorrir. É cabuloso ladrão assistir de camarote, otário feito de refém na portaria do shopping. Sem sorte, sem socorro, a tiazinha gritando. Estou trazendo a marginalidade dos morros pra dentro da cidade, que ataca o covarde, leva tudo que tem. Leva pulseira, Rolex de ouro, até aí tudo bem. Rendendo sua filha no banheiro feminino. Leva talão de cheque especial assinado. Joia, ainda me diz que se sustenta com um salário mínimo. Quer me fazer de otário, vejo um relance em minha mente. O sangue jorrado, dedo já movimentado, já subiu pra cabeça. Está feito o trabalho, nem aí, só me tira os fatos. Quero mostrar a estatística, confirmar a audiência. 100% violento, relembrar a sentença. Ver o sangue escorrer entre os dedos, a banca de fardados ao redor do corpo, afirmando meu preço. Querem minha cabeça, sou a atração principal. O homicida criado, fulgo marginal que não revela sua cara, nem sua face, que se anula então numa cortina de fumaça como um passe de mágica. Vida, ironia, consequência trágica. 9mm de ferro que saca da quadrada, de pente alongado, 20 tiros no centro maquiavélico. Sem dó nem piedade do cuzão de terno, mensageiro da desgraça, o apóstolo do mal. Sentimento assassino, representante do inferno, adicionando ingrediente final. Periferia contra o sistema. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Quem mata mais chora menos, o seu capote me faz sorrir. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Quem mata mais chora menos, o seu capote me faz sorrir. É foda ser verdadeiro, parceiro. Se dar a real, agiliza a invasão da DP local. Correria no corredor, a essas horas fudeu. Cadê o maldito diretor e o carcereiro com a chave? Covarde. Mais tarde todo mundo tá lá fora, se liga na fita, não enrola, safado. Quer sentir o calibre do meu oitão niquilado, engatilhado na sua nuca. Sem adivinhação, segue a risca. Eu quero ver no momento quem se mete a virar sensacionalista. Me diz o que adianta várias novas viaturas? Modelo novo no slogan prevalece a carapuça. Grandes filhos da puta. É Gibão, é de Blazer, é Vectra. Forjando poder de rolê na favela, que merda. Querendo uma vítima, o raciocínio é criminal. O armamento é de atitude, não ilude. Estão pulando do livro pro crime. Incide, não são tiros a esmo, meu alvo é certo. O sentimento é assassino no corpo do indivíduo mais perto, que se oferece pra tirar, que está pronto pra guerra. Eu vou contar até três, o cerça fogo se encerra. Quem pode mais chora menos, vou ver quem é que fica. A minha gente se define então numa única quadrilha, 100% veneno. O sangue escorre a céu aberto, sem paradeiro. Coroa de flor, cortejo. Se a polícia incentiva, o crime é o clima. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Quem mata mais chora menos, o seu capote me faz sorrir. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Não empino o nariz quando o céu vira inferno. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Veja meus pés na mira do ferro. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Quem mata mais chora menos, o seu capote me faz sorrir. Eu me defendo como posso, o sistema está aí. Não empino o nariz quando o céu vira inferno. Eu me defendo como posso, o